Graça e paz, irmãos, nós vamos com muita alegria concluir a leitura de mais um livro, mais um capítulo da Bíblia e mais um livro da Bíblia. O nosso devocionário vai ficando cada vez mais amplo e nós vamos trabalhar com o texto de Esdras, capítulo 10. Esdras, capítulo 10, o último capítulo desse livro. Agradeço a todos os irmãos que acompanharam, que têm orado por nós. Agradeço também as informações que meu primo tem dado acerca do estado de saúde da minha irmã. A situação é bastante grave e eu peço aos irmãos que continuem orando por ela. O nome dela é Suzy, então orem por ela. Ela está com um quadro de diabetes avançada e com pé diabético e todas as consequências daquilo que a diabetes, o pé diabético geram na pessoa. Então, orem, por favor, por Suzy. Suzy, Gama Lavoura precisa da sua oração, da sua intercessão. Não deixe de orar, por favor. E nós, com alegria, se temos a luta com uma enfermidade de um parente, temos a vitória também através da presença do Senhor, através da palavra do Senhor, e nós estamos completando, como disse, mais um capítulo e mais um livro da Bíblia. Passamos à leitura agora do capítulo 10. As alianças pagãs são desfeitas. Essa é a ideia principal desse capítulo. As alianças pagãs são desfeitas. Enquanto Esdras, versículo 1, enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças reuniram-se em volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Bom, você que tem acompanhado já entende mais, e se não acompanhou, pode agora acompanhar no blog logos7.blogspot.com. Em breve, a nossa querida missionária Vivian vai postar esse capítulo também, e a pastora Margarete vai completar, nos próximos dias, a segunda epístola de Pedro. Irmãos, para entender esse primeiro versículo, a oração humilde e sincera, disposta a fazer a vontade de Deus, é sempre eficaz. E a oração de Esdras obteve a aprovação de Yahvé. A solução não foi obra nem decisão de Esdras, mas sim sugerida pelo próprio povo, inspirado e movido pelo Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, em resposta à oração. A primeira atitude de um coração que confia em Deus é a firme disposição de fazer o que é certo e, se possível, corrigir erros passados, como diz Tiago, capítulo 5. O lamento, a emoção forte, a dor e o pranto são expressões da alma que frequentemente acompanham as grandes decisões espirituais. Quando se reconhece os erros cometidos, nasce a esperança de dias melhores, pois Deus está pronto a nos perdoar e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, como diz Lamentações, capítulo 3, primeiro Evangelho de João, primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Irmãos, essa mão do Senhor, sempre estendida, a mão estendida de Deus para nos aceitar de volta, perdoar, purificar, nos permite tomarmos o seu próprio exemplo e celebrarmos nossa aliança com Ele. Irmãos, é imperativo, imperativo que nós aprendamos com Jesus e com outros homens, mas sobretudo Jesus, a perdoar. Se nós ficamos olhando para o passado de nossas próprias vidas ou da vida de outras pessoas, nós não conseguimos caminhar para frente e nem conseguimos dar oportunidade para a pessoa pedir perdão, ser perdoada, começar de novo. Então, tome cuidado com isso. Sempre esteja pronto a perdoar. Deus tomou a iniciativa na sua grande e eterna aliança com a humanidade e com o seu povo, Gênesis 12. Gênesis 13, versículo 14 a 17, Gênesis 15, de 12 a 16. Por conta dessa graça divina, é possível também a qualquer pessoa sinceramente arrependida e desejosa de fazer a vontade de Deus, renovar a aliança do Senhor ou aplicá-la na prática da sua vida. Isso acontece muito. A pessoa passa por muitos anos de sua vida e não se perdoa. Deus perdoou, mas a pessoa não se perdoa e os irmãos, às vezes, da fé, não perdoam também, condenando a pessoa a um isolamento por toda a sua vida, porque ela cometeu pecados. E a Bíblia nos fala que todos pecaram. Então é imperativo que nós perdoemos e é inadmissível que nós não perdoemos, que nós não façamos aquilo que Deus faz. Então é importante renovar a nossa aliança com o Senhor, aplicá-la na prática da nossa vida. Jamais, em hipótese alguma, um cristão deveria se envolver, aqui no caso, né, desse capítulo, em matrimônio ou sociedades com pessoas não verdadeiramente crentes em Yahvé. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, vai dizer assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Você pode dizer: ah, eu casei com uma pessoa e deu tudo certo. E eu fiz uma sociedade com uma pessoa e deu tudo certo. Irmãos, essa é a exceção. É muito mais compatível com a vontade do Senhor que nós façamos uma sociedade com outros irmãos de verdade, que nós casemos com pessoas de verdade, seguidoras de Deus, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Deus Pai, Deus de Jesus Cristo, o Messias, nos dá essa oportunidade de aprender sobre o perdão, mas também nos dá uma orientação para que nós saibamos com quem vamos nos relacionar e também com quem vamos viver a nossa vida. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito do Deus vivo e Ele nos ensina. que o Messias, por exemplo, veio para perdoar, mas ele não veio para fazer aliança com o pecado. Ele veio para salvar o pecador, mas ele não veio fazer aliança com o pecado. Ele veio restaurar o pecador, ele veio curar o pecador, mas ele não veio fazer aliança com o pecado. O ser humano é livre para tomar suas decisões conscientemente. Aqui tem a ideia do livre-arbítrio, arbítrio, e arcar com os resultados decorrentes. Que Deus nos ajude a ter discernimento para casar com quem é do Senhor, ter uma sociedade com quem é do Senhor, ou seja, em todos os nossos relacionamentos com quem é do Senhor. Também não adianta dizer hoje em dia, faz parte de determinada igreja. Isso não adianta nada, porque muita gente está dentro de uma igreja, mas a sua postura não é condizente com o evangelho. Até líderes que não aprenderam ainda a amar, líderes que não aprenderam a perdoar, líderes que não aprenderam a oportunizar, a dar uma nova oportunidade para que as pessoas possam renovar a sua aliança com Deus. Então, seja um líder, seja um liderado, nós temos que amar as pessoas, perdoá-las, só não temos que fazer acordo com o pecado, com o mal. Amém? É esse o contexto do quebrantamento do versículo 1 no capítulo 10. Versículo 2. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhe propôs: temos sido desleais para o nosso Deus quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras dentre os povos pagãos na terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Eu já mencionei em capítulos anteriores, aqui não é uma questão de xenofobia, mas é uma questão de não abrir portas no seu coração para o paganismo. Se você estabelece aliança com alguém e essa pessoa vai influenciando você em direção ao paganismo, isso é contrário à vontade do Senhor. Então não pense como xenofobia, pense como resistência ao paganismo. Versículo 3. Façamos, pois, agora mesmo uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito em conformidade com o que orienta a Torá, a lei. Levanta-te, pois a ti compete agir. Contudo, estaremos ao teu lado. Coragem e mãos à obra. Assim que ouviu essas palavras de encorajamento, Esdras se ergueu e convidou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e todo Israel a jurar que fariam como acabava de ser declarado. Eles juraram. Esdras retirou-se de diante da casa de Deus e dirigiu-se ao aposento de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto permaneceu ali, não comeu pão, nem mesmo bebeu água, porque chorava amargamente por causa da infidelidade dos exilados. Então ele jejuou pelo povo de Israel. Jesus vai confirmar isso lá no deserto, quando jejua por 40 dias. Moisés também jejuou, e muitos outros homens e mulheres de Deus. Mais tarde, ouviu-se uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que todos os que retornaram do exílio se reunissem em Jerusalém. E os oficiais e líderes baixaram uma convocação geral e decidiram que todo aquele que dentro de 3 dias não comparecesse perderia todos os seus bens e seria excluído sumariamente da comunidade dos que voltaram do cativeiro. Aí, mais uma vez, os 3 dias, né? Lembrando a festa do Purim com Ruth, lembrando, sobretudo, a virada na história que houve com a festa do Purim, lembrando da ressurreição de Jesus ao terceiro dia, a Bíblia é repleta de significado através dos números. Você pode aprender muito se estudar isso. Reuniram-se, pois, todos os homens de Judá e de Benjamim no prazo de 3 dias. Em Jerusalém era o 20º dia do nono mês. Todo o povo se encontrava na praça da casa de Deus, temendo e tremendo por causa da decisão que seria tomada em relação ao assunto já conhecido, porque chovia muito forte. Então o sacerdote Esdras se levantou e declarou-lhes: cometestes uma infidelidade muito grande, estabelecendo alianças e desposando mulheres estrangeiras e pagãs. Aumentastes dessa forma ainda mais a culpa que pesa sobre todo Israel. Contudo, agora rendei graças ao Senhor, rendei graças a Yahvé, o Senhor, o Deus dos vossos pais, e executai sua santa vontade, separando-vos dos povos e das práticas pagãs da terra e das mulheres estrangeiras. A assembleia inteira passou a responder em alta voz: sim, nosso dever é agir de acordo com as tuas ordens. Mas o povo é numeroso e estamos na estação das chuvas, não se consegue ficar ao relento. Além disso, esse assunto não se resolve de fato em um dia ou dois, porquanto somos muitos os que fomos rebeldes e erramos nesse ponto. Que os nossos líderes possam ter permissão para representar toda a comunidade, todos que em nossas cidades desposaram mulheres estrangeiras, virão aqui em datas marcadas, acompanhados dos anciãos e dos juízes da respectiva cidade, até que tenhamos afastado de nós a grande ira do nosso Deus, acesa por esse motivo. Somente Jônatas, filho de Azael, e Jazéias, filho de Ticvá, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, se manifestaram contra essa sugestão. Assim, a comunidade dos que retornaram do exílio decidiu agir conforme o proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo familiar, e todos eles, convocados por nome, e no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar, julgar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de avaliar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Para nós, irmãos, vou repetir, soa muito estranho, soa como um preconceito, mas não se trata disso. Se trata do fato do paganismo dentro de Israel e trata-se também da questão do comprometimento com a aliança feita de Israel para com o Senhor. Não é preconceito contra outra nação específica, e sim contra o pecado, contra aquilo que contraria a Deus, aquilo que desagrada a Deus. De modo geral, podemos resumir chamando de paganismo. Os povos ao redor odiavam Israel, os povos ao redor odiavam o Deus de Israel, e porque eles odiavam a Israel, eles traziam para dentro de Israel práticas pagãs. E eles odiavam o Deus de Israel. E odiando o Deus de Israel, eles queriam de toda maneira, ou elas queriam de toda maneira, quebrar as prerrogativas da lei, da Torá, da aliança de Deus. Então, repito, não se trata de preconceito contra a nação A, B ou C, mas sim uma resposta a todas as nações que odiavam Israel, que odiavam a lei de Israel, que odiavam o Deus de Israel. Agora era hora de limpar a casa. Se eles queriam retornar à aliança para com Deus, eles tinham que reaver essa aliança, eles tinham que retomar, melhor colocando, essa aliança, tá bem? Cumprindo a lei, adorando o Deus de Israel, indo contra o paganismo, indo a favor da lei estabelecida por Deus e adorando o Deus Criador do céu e da terra. Até hoje, muitos odeiam Israel e odeiam o Deus de Israel, mas eles podem odiar o quanto quiserem, porque o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus é o libertador de todo gênero humano. Nosso Deus é o criador dos animais. Só olhar você olhar no relato da criação. O nosso Deus escolheu um povo com Abraão para fazer abençoadas todas as famílias da terra. A ideia não é excluir, mas fazer com que todos sejam abençoados, mas para serem abençoados é necessário que não caiam no paganismo. Então, até hoje existe isso e nós não podemos aceitar nenhuma forma de discriminação, por um lado, e por outro lado, não podemos abrir mão dos valores de Deus Criador, de Deus Libertador, do Deus de juízes, do Deus dos reis que foram fiéis, do Deus que inspirou salmos, provérbios, do Deus que falou através dos profetas menores e maiores, do Deus que se revelou plenamente em Jesus Cristo, dos apóstolos. Ou seja, nós temos que tomar uma decisão. Ou nós seguimos a palavra, ou nós não seguimos. E se nós seguimos a palavra, então temos que nos comprometer com ela. Versículo 18 em diante vai trabalhar os culpados de alianças mistas. Entre os descendentes dos sacerdotes, revelaram-se esses que haviam se casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Maaséias, Eliézer, Jaríber, Gedalias. E eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir das suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como uma oferta, sem culpa e arrependimento. Então você tem que entender também o contexto dessas ofertas. Você vai entender mais olhando lá para Torá, olhando para Levítico, oferta sacrificial, oferta pacífica, oferta, vários tipos de oferta, né? Você vai aprender muito se olhar também para essa questão dos primeiros cinco livros da Bíblia. Versículo 20. Dos filhos de Imer, Hanani e Zebadias, dos filhos de Arim, Maaseias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias, e dos filhos de Pazur, Eliuenai, Maaseias, Ismael, Netanel, Josabade e Eliasa, dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelitá, Petaías, Judá e Eliezer, dos cantores, Eliasibe, dos porteiros, Salum, Telém e Uri, e dos demais israelitas, dos descendentes de Parós, Ramaías, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Azabias e Benaia, dos filhos de Elão, Metanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias, dos filhos de Zatu, Eliuenai, Elisibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza, dos filhos de Bebai, Jeonã, Hananias, Zabai e Atlai, dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote, dos filhos de Paate-Moabe, Adiná, Quelau, Benaia, Maaseias, Metanias, Mesalel e Binu, e Manassés, dos filhos de Arim, Eliezer, Ezias e Malaquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias, dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei, dos filhos de Bani, Maadai, Adão e e Uel, Benaia, Bedaías, Quiluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Metanias, Matenai e Jazai, dos filhos de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnabdai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José, dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias e Zobad, Jebina, Judai, Joel e Benaías. Todos esses homens haviam desposado mulheres estrangeiras, eles tiveram que se divorciar delas e as despediram com seus filhos. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor por esse capítulo. Faço só mais um destaque. Quando você vê o nome de uma personagem bíblica, histórica, real, mas o mesmo nome dessa personagem em outro século, é porque eles têm nomes semelhantes, como nós temos nomes semelhantes agora, em 2025, mas houve nomes assim em 90, em 80, no século passado, no ano 30, no ano 40, no ano 50. Então, não são as mesmas pessoas. São judeus, mas de épocas diferentes e muitas vezes com o mesmo nome. Um segundo destaque foi necessário que os culpados de alianças mistas se divorciassem para acabar com o paganismo. A questão é essa. A questão é acabar com o paganismo e acabar com tudo aquilo que contraria a lei do Senhor, a Deus como Criador, a Deus como soberano, Então, houve essa necessidade. Não trata-se de preconceito. Aliás, é uma reação ao preconceito de povos que odiavam Israel, odeiam até hoje, muitos povos ainda odeiam Israel, odeiam o Deus de Israel, odeiam a lei transmitida por Israel. Muitos falam, né, com muitos intelectuais, a característica judaico-cristã, eles falam de nós com desdém, eles falam como se nós representássemos o pior que pode haver. De fato, há problemas na tradição judaica, de fato, há problemas no cristianismo, mas não seria motivo para esse ódio. Então, trata-se aqui, primeiro, desfaz-se o matrimônio. Segundo, retoma-se a aliança com o Senhor a partir de uma prerrogativa. Que prerrogativa? Aliança com Deus, aliança com o Criador, aliança com a lei do Senhor, que restaura a alma, que cura, que liberta, a aliança com Deus e Senhor, com a lei do Senhor, aliança com o povo do Senhor, que naquele momento era Israel, representado por Israel. Mas desde Abraão já estava escrito que era para abençoar todas as famílias da terra. Então, diz respeito a todos, todas as nações, toda a raça, todo o povo, toda a língua, toda a nação. A bênção do Senhor é para toda a terra. Então, nós não temos preconceito e nem podemos ter. Nós temos é que nos mantermos firmes na aliança, não ter preconceito, mas dar testemunho de Jesus Cristo, o Messias. E para encerrar, as alianças pagãs, então, desfeitas e o nome de todos aqueles que fizeram isso. Para tanto, eu encerro dizendo, irmãos, precisamos ter uma oração humilde, disposta a fazer a vontade de Deus. A oração que Esdras fez com a aprovação do Senhor, nós precisamos nos quebrantar como povo do Senhor, nos rasgar, de todo o coração, chorar. Não precisa ser com lágrimas, mas chorar no seu interior dizendo: por que abandonamos o Senhor? É preciso ter uma atitude de um coração que confia em Deus e tem a disposição de fazer o que é certo, corrigir aquilo que erramos, e esse lamento que seja acompanhado de uma emoção forte, mas não precisa ser uma emoção externa. Pode ser externa, pode, mas a mais profunda é aquela que vem de dentro. É uma dor, um pranto de quem sabe que errou, se afastou de Deus. E quando reconhece esses erros, renasce para dias melhores. E Deus está sempre pronto a perdoar. Eu disse isso a vocês. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e a mão dele está estendida para nos aceitar de volta, perdoar, purificar, mas aceitemos os outros também. Perdoemos, não só de palavras, perdoemos dando ao outro a oportunidade de desfrutar o mesmo benefício que ele teve no passado. Por exemplo, o pai amoroso. Quando recebeu o filho de volta, ele não recebeu e fez cara feia, não, ele fez uma festa. Muitos dizem: ah, vou perdoar, ou eu perdoo, já perdoei. Mas o relacionamento não volta a ser idêntico. Ora, então não houve perdão. Perdão só acontece quando você dá ao outro a possibilidade de voltar ao que você já experimentou com essa pessoa. Aí se manifesta o perdão, a purificação, que nos permite celebrar de novo uma aliança com o irmão, com a irmã, com o familiar. Deus tomou a iniciativa grande e eterna, uma grande e eterna aliança com a humanidade e com o seu povo. Por conta dessa graça divina, é possível também qualquer pessoa sinceramente arrependida e desejosa de fazer a vontade de Deus, renovar a aliança com o Senhor, renovar a aliança com o familiar, renovar a aliança com os irmãos da igreja, renovar a aliança, inclusive, com a sociedade, não no sentido de fazer associação com eles, mas de dar a eles a oportunidade de ouvir o nosso testemunho de amor, de ver o nosso amor aplicado na nossa vida. Jamais, em hipótese alguma, um cristão deve se envolver, então, em sociedade ou matrimônio. Por quê? O risco é muito grande de, ao invés da pessoa cristã se tornar um evangelista para essa pessoa, o risco é muito grande do paganismo, de uma postura contrária à vontade de Deus, influenciar o cristão. É muito mais fácil, ao longo desses 40 anos de vida cristã, eu posso dizer, há muito mais casos onde as pessoas foram influenciadas por outras que não temiam a Deus do que essas pessoas tenham conseguido. Já vai vir na minha mente aqui, pessoas que casaram acreditando que iriam influenciar, pelo contrário, não só não influenciaram, mas ainda viveram uma vida difícil de relacionamento. Os filhos viveram uma vida difícil, porque é melhor que não haja essa associação. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por esse capítulo. Louvado seja Deus por esse livro. E que nós façamos uma leitura madura, entendendo que Deus não está querendo discriminar ninguém, que Ele quer incluir a todos na sua graça. E prepare-se, a pastora vai concluir, segunda epístola de Pedro, e prepare-se, porque logo em seguida eu vou trabalhar com o livro de Neemias, uma verdadeira obra de liderança. Se você quiser aprender sobre liderança, muitas empresas convidam até líderes religiosos para dar consultorias, para treinar os seus gerentes, os seus funcionários sob liderança. Então, que o Senhor nos abençoe, porque vem aí uma obra de arte, que é o livro de Neemias, outro reformador da história de Israel, só que agora depois de Esdras. Tá bem? Continue na bênção do Senhor, permaneça na bênção do Senhor e não esqueça de orar por nós. Em particular, eu tenho pedido, porque a situação é grave. Todos nós vamos envelhecendo e vamos apresentando problemas, né? Mas há situações que são mais graves do que outras, né? Então, ore pela vida da Suzy para que o Senhor ponha a mão e ela seja curada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, a aliança com o Espírito do Senhor, seja sobre nós, permaneça, assim como com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e permaneça dessa maneira alcançando toda raça, língua, povo e nação, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.